Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Ah, olha, hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. O meu grito e o meu canto é a voz de contar. Um poema de Mário Dionísio. Achada na rádio. O prazer da escuta. Sabiam que o Achada na Rádio está a mudar? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Este é o 25º programa Achada na Rádio, que passa pela primeira vez na sexta-feira, dia 29 de outubro, às 21 horas, na Rádio Paralelo. Repete ainda no dia seguinte, dia 30 de outubro, às 17 horas. E na noite de sábado ou domingo, este programa Achada na Rádio é publicado na secção de notícias da página da Casa da Achada, que podem visitar em www.centromariodionisio.org. Estamos aqui nos estúdios da Casa da Achada em mais um Achada na Rádio. Desta vez estamos aqui juntos e, portanto, vamos fazer aqui umas sugestões para os nossos ouvintes de coisas variadas que se passam na Casa da Achada e não só. Por exemplo, eu ontem tive a ouvir finalmente o último programa sobre os 12 anos, gostei muito, diga-se de passagem, e nesse programa vinha um bocadinho da sessão da Aline Frazão na paleta Pergunta e o Mundo Responde. E gostaria muito de ouvir uma música dela, portanto a sugestão que eu faço hoje é uma música da Aline Frazão, Suma a Uma, acho que 2016. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Olha que bela ideia que tu tiveste, Helena. Que já amanhã, dia 30 de outubro, sábado, às 15h30, vai haver mais um ouvido tísico proposto pela Diana Dionísio. Se calhar ela pode explicar um bocadinho o que é. É um comício do Otelo, em 1976, é isso? Sim. O comício de encerramento das presidenciais de 1976, em que ganhou o Ianes. Epá, isso é uma raridade. Não é ganhar o Ianes que é uma raridade, este ouvir esse documento. É uma raridade. Pois. Este documento não é o comício inteiro, nem nada que se pareça. O comício durou das 7 da tarde à meia-noite. Teve de acabar à meia-noite porque... Já não se faz disso. É verdade, o dia seguinte era dia de reflexão. E, portanto, tinha mesmo de acabar à meia-noite. Senão, se calhar, tinha continuado. Não teria continuado, não. E esta cassete é muito engraçada, porque não tem só blá blá blá, tem assim uns bocadinhos dos discursos, mas cortados, tem assim uns certos de coisas, e tem muitas canções também, porque grande parte do comício, não é, foram canções, esteve lá o Zeca Afonso, o Zé Mário Branco, o Gac, etc. O Gambito, epá, assim. não contes tudo para o pessoal ouvir. Não. E mais. Ah, e depois da manhã há uma sessão destes livros por alguma razão. Sabes, aquelas sessões em que convidamos uma pessoa. Livros que marcaram uma pessoa, não é? Exato. Depois da manhã quê? Domingo? Domingo 31 de outubro, às 3h30. Boa. É a Mariana Varela. Com a Mariana Varela, que lê que fala do Bosque da Noite, da Djuna Barnes. Não conheço. Nem eu. Vou estar cá. Olha, e a propósito de coisas que não se conhece muito bem, eu gostava de... Isto parece os discos pedidos quando o telefone toca. Pede. Diga a frase. Casa da Achada, Centro Mário Dionísio. Mas eu gostava de ouvir, que é uma pessoa que se ouve pouco agora, quer dizer, por acaso, agora ultimamente até se tem ouvido um bocadinho mais, porque ela já tem 91 anos. Que é a Elsa Soares, que é uma grande cantora brasileira que tem neste momento 91 anos, que continua a fazer álbuns provocadores e com letras que falam das questões atuais, né, que se põem neste momento na atualidade no mundo. E eu gostava de ouvir uma canção dela que se chama A Carne. Boa. Vou pedir Santa Clara para Claria, vou pedir Santa Clara para me porque o revólver deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar com justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor. Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne. A cara dura, só serve quando eu grito. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne. A cara dura, só serve quando eu grito. A carne mais barata do mercado é a carne. Não é fácil, né? A carne negra. Já foste despejado de alguma casa? Não, graças a Deus nunca fui despejado. E tiveste de... Mas já tive uma situação que agora estou-me a lembrar. Eu estive a viver durante muito tempo ali na Rua dos Fanqueiros e os donos do prédio venderam a uma agência imobiliária que depois fez tudo para tentar... Lá entre aspas, despejar-nos. A mim não me despejaram, que eu tinha um contrato daqueles antigos, do antigo Raul, não é? Regime de arrendamento urbano, acho que é isso. E então não conseguiram despejar-me. Aquilo já deixaram de degradar o prédio, ou seja, eu estava no quarto andar, tinha mais dois pisos em cima, e mesmo assim chovia lá dentro do quarto andar. Portanto, depois só com uma indemnização, portanto eu... Fiz valer os meus direitos e com uma indemnização depois, claro, saí porque aqui não tinha condições de habitabilidade. Continuas a viver em Lisboa? Continuo a viver em Lisboa, sim senhor. Vives aqui perto? É assim, a minha residência fiscal não é aqui perto, é na Estefânia. Sim. Só que eu, como tu agora estou a morar com a minha namorada, moro aqui na Rua da Madalena, aqui perto, sim. Aqui. Sim. Tem muito peso economicamente? A renda são quase 50% do orçamento, infelizmente. 50%? Sim, sim, 50%, exatamente. Normalmente? É. Dependendo do que é, depende do ordenado de cada um, não é? Mas no meu caso é 50% do orçamento familiar, que nesse caso, se contar só comigo, não é? Se contar com a minha namorada, o dela é um bocadinho menos, que também tem uma renda antiga. Eu estou a falar da minha residência fiscal na Estefânia. Sim. E aí é sozinho? Não partilhas? Na Estefânia partilho, porque agora como saí do lado estou a alugar um quartinho para ajudar às despesas. As rendas vão subindo de ano para ano e depois custa pagar o aumento das rendas. Está bem, muito obrigado. Ora essa. Como é que é o teu nome? Filipe Almeida. Prazer, obrigado. Ainda um eco do 12º aniversário da Casa da Achada, que decorreu entre 30 de setembro e 5 de outubro, e aqui transmitimos um poema que foi lido por João Paulo Esteves da Silva numa sessão de homenagem a Margarida Guia, com um piquenique na rua que mudou o Largo da Achada. E o João Paulo Esteves da Silva leu este poema. aquilo que eu vou ler é uma coisa íntima, que quanto menos pessoas ouvirem, melhor. Por isso eu estava a tentar. Estava a tentar safar-me. Chama-se Velhinho. Estou sempre a encontrar-me com ele. Duas vezes por dia, pelo menos. De manhã e à tarde. Os meus passeios no bairro não têm itinerário fixo. São improvisações que me levam por caminhos sempre diferentes. E em qualquer caminho, encontro-me com ele. Um homem baixinho, velhinho, a andar com incrível lentidão, com uma bengala na mão direita e na esquerda uma mala cheia de material de escrita, mercadoria que tenta vender na borda do passeio. Encontramos-nos, saudamos-nos, às vezes com um aperto de mão. Hesito em estender-lhe a mão e obrigá-lo a uma operação complexa, parar, passar a bengala para a mão esquerda, apertar a minha mão, voltar a passar a bengala para a direita, etc. Com a mão dele na minha, aperto um pássaro pequeno e frágil que chilreia num português maravilhoso e esquecido a sua história de amor. Escrevi-lhe uma carta longa. Ela não respondeu. E nunca vai responder. Tem outra pessoa, sabe? Está noiva de um belga qualquer. Seguimos cada qual seu caminho. Ele não tem qualquer hipótese com ela. Mas vai feliz, a passo de caracol, como quem, in extremis, encontrou o amor. E eu não percebo a felicidade dele, a felicidade triste dele. Uma notícia importante é que a máquina de café da Casa da Achada foi descalcificada e, portanto, podem ir tomar o vosso café em toda a segurança na zona pública da Casa da Achada, Centro Mário Dionísio. Le café dans la tasse. Ora, eu também tinha trazido uma canção. Isto está mesmo discos pedidos. Ainda por cima, tinha trazido uma canção que foi uma das canções que os amigos da Achada pediram, ou seja, no aniversário, agora nos 12 anos da Casa da Achada, pedimos a amigos e a sócios da Casa da Achada que sugerissem uma canção para passar. E eu escolhi uma para passar aqui na rádio também, que foi enviada pelo Paulo Barrosa, que veio do Porto a Lisboa, aos 12 anos da Achada, esteve connosco, mas acho que já não apanhou esta parte dos discos pedidos, mas enviou-nos uma canção que foi composta por ele, porque ele é médico e também é músico, e foi a partir de um poema, é uma canção a partir de um poema de Jorge de Sena, e a música é dele próprio, Paulo Barrosa, que toca guitarra, e é Francisca Sarmento quem canta. E chama-se Quem a Tem. Thank you. o que se vai passar também na Casa da Achada, já no dia 5 de novembro, é nada mais, nada menos do que a primeira de uma série de sessões especiais a que chamamos No Chão da Achada. Estas sessões são sessões generosas para manter a Casa da Achada de pé. Passam-se na Casa da Achada, mas fora do horário normal de abertura. Pessoas generosas vão mostrar-nos alguma coisa e os espectadores são convidados a ser também generosos e deixar uma contribuição para a Casa da Achada. Ora, a próxima e primeira destas sessões será já no próximo dia 5 de novembro, às 21h30. F. Pedro Oliveira e a sua biblioteca extravagante. Para sabermos melhor do que se trata, resolvemos ir falar com o F. Pedro e fazer-lhe algumas perguntas. F. Pedro e a sua biblioteca extravagante. Então, o que é que nos podes dizer mais sobre isto? A biblioteca extravagante é um pequenino espetáculo inspirado num trabalho que eu tive o privilégio de fazer há muitos anos, em 2000, não me lembro bem, com o António Catalano no CCB, na exposição Universos Sensíveis, e nessa exposição iniciava com uma biblioteca sensível, que era uma biblioteca composta unicamente de objetos que contavam histórias, e inspirado nessa ideia e trazendo daí também muitos objetos, eu construí a minha biblioteca extravagante, que é basicamente a mesma coisa, ou seja, é uma biblioteca em que os livros são objetos e que nos contam histórias, cada objeto conta uma história. Este espetáculo estreou em Belgais em 2002 e desde essa altura tem percorrido o país e tem sido mostrado em diversas localidades, escolas, bibliotecas, juntas de freguesia, casas do povo, teatros municipais, já mostrei em muito lado. E é isso, é um espetáculo de contador de histórias em que os livros são objetos. Mas então não é um espetáculo só para crianças? Não é um espetáculo só para crianças. Aliás, eu detesto essa ideia de espetáculos para crianças, a não ser que sejam coisas muito específicas, como, por exemplo, o espetáculo que eu já apresentei também na Casa da Achada, aqui há uns anos, O Despertar, que assim era pensado mesmo para crianças muito pequeninas. Todas as outras coisas que eu faço não são para crianças, são para todos. E é isso que a mim me dá gozo, que é fazer um trabalho que pode ser visto por qualquer pessoa de qualquer idade, e qualquer pessoa de qualquer idade vai ter uma leitura, vai ser provocado de alguma forma ou de maneiras diferentes por esse espetáculo, e depois do diálogo que pode nascer entre as várias gerações ou entre as várias idades que viram o espetáculo, isso para mim, esse diálogo que surge depois ou que pode surgir depois, para mim é o mais importante. Dizer que os adultos não gostam de ouvir histórias é uma treta, não é? Porque eu acho que eu adoro ouvir histórias quando são bem contadas e quando são boas histórias, e a ideia deste espetáculo é isso, é contar boas histórias, tentar contá-las bem, vamos lá ver se eu estou à altura, e por isso não é para crianças, é para toda a gente. Claro que se eu tenho, dependendo do público que me aparece à frente, que se eu tenho maioritariamente crianças, eu escolho um tipo de histórias que terão mais a ver com o universo das crianças, embora isto seja um bocado contraditório em relação àquilo que eu acabei de dizer. Se eu tenho só adultos, escolho outro tipo de histórias que, na minha subjetividade, interessarão ou serão mais interessantes para adultos. Mas é um espetáculo para todos, como quase todos os espetáculos que eu faço. E porquê que quiseste ser generoso nestas sessões generosas? Eu não sei se estou a ser generoso nestas sessões generosas. Eu estou a dar o meu contributo para uma coisa em que eu acredito e de que eu gosto. Mas eu faço isto na Casa da Achada e faço isto em muitos outros sítios e de muitas outras maneiras, com muitas outras pessoas e com muitas outras instituições ou entidades. Não me sinto a ser generoso, sinto-me a contribuir, e agora vou dizer uma coisa que parece muito pomposa ou muito arrogante, mas sinto-me a contribuir para um mundo melhor, mais justo e mais solidário. Obrigada, Pedro. Já sabem, encontramos-nos na Casa da Achada para esta sessão especial No Chão da Achada, uma sessão generosa para ajudar a manter a Casa da Achada de pé, na próxima sexta-feira, 5 de novembro, às 21h30, para descobrir esta biblioteca extravagante com F. Pedro Oliveira. Achada na Rádio. Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. O prazer de estarmos juntos. The revolution will not be televised. Que aconteceu hoje? Dia 29 de outubro de 1936, as autoridades portuguesas colocam em funcionamento o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde. Com a chegada das primeiras centenas de presos políticos, começava a funcionar, no dia 29 de outubro de 1936, o campo do Tarrafal, com o objetivo de encarcerar presos políticos. Nada foi deixado ao caso. O local foi escolhido de forma estratégica. O seu principal objetivo era claramente aniquilar fisicamente e psicologicamente os opositores portugueses e, a partir de 1961, depois de estar encerrado durante 7 anos, para encarcerar os militantes da Guerra de Libertação nas colônias, afastando-os do resto do mundo em condições subhumanas de cativeiro, maus tratos e insalubridade, com pouca água potável e muitos mosquitos, que facilitavam o aparecimento de doenças. Muitos opositores portugueses, muitos combatentes das colônias morreram, mártires da liberdade e da democracia. Só com o 25 de abril o campo foi encerrado definitivamente, precisamente no dia 1 de maio de 1974. Em homenagem à luta e à resistência antifascista em Cabo Verde, 29 de outubro foi consagrado como Dia da Resistência Antifascista. Não é uma efeméride alegre, mas é uma data para não esquecer e para nós podermos repetir até exaustão: fascismo nunca mais! Jean notícia que manhã a mãe morreu sem poder baixar. Hoje me recebeu notícia que manhã a mãe morreu sem poder baixar. Passageiro Clandestino, o diário de Mário Dionísio. Hoje, 2 de outubro de 1956. Almoço já tradicional, oferecido pelo Dr. J.S. na estalagem do Conde, em Colares, a todos os professores e professoras do colégio. Ambiente de real confraternização. Boa disposição, simpatia, ausência de intenções reservadas, pelo menos que se veja. Hoje chegou-se a dançar, com confiança e verdadeiro espírito de camaradagem. Que belo é o espetáculo de um grupo de homens e mulheres, quase todos à volta da meia-idade, que, esquecidos umas horas das preocupações do dia-a-dia e de todas as pequenas inferioridades a que se veem forçados, se divertem, sem reservas nem excessos. Só com aquele fundo de infantilidade e de alegria que mantêm amarfanhado no mais fundo de si e numa ocasião destas naturalmente aparece à superfície e ilumina e aquece uma tarde, umas horas. Isto faz-me continuar a alterar a minha velha classificação dos homens. Como levamos tempo a compreender. Como somos lentos perante a rapidez com que a vida se esvai. Não é exato que haja só os bons, os dignos, os sérios em todas as circunstâncias e os que nunca o são. Nem também que todos sejam dignos e todos miseráveis conforme os momentos, as ocasiões, as circunstâncias. Há os sérios através de todas ou quase todas as vicissitudes, os fundamentalmente sérios, uma escassa minoria. Há os permanentemente perversos, ou quase sempre, pequeníssimo quase, outra minoria, talvez não tão escassa. E há, enfim, a grande massa de indivíduos, ora capazes de atitudes limpas, simpáticas, desinteressadas, ora capazes das traiçõezinhas mais revoltantes, das subserviências mais calamitosas, sem que o seu caráter chegue alguma vez a definir-se por nenhum dos aspectos. Estes não têm uma personalidade assente que os acompanhe pela vida fora. Nestes, tudo é exceção e sucede ocasionalmente. São antes uma série de momentos desligados, inconsequentes, tanto podem amar-nos como esfaquear-nos pelas costas. Podem fazer uma coisa num dia, outra no dia seguinte. E é isto, talvez, o que torna a vida mais difícil. Queremos meter à força todas as pessoas que vamos conhecendo, de que nos vamos tornando amigos, que, ai de nós, quantas vezes se nos tornam indispensáveis no primeiro dos grupos, o que é uma ingenuidade de resultados desastrosos. Cortamos à pressa, e nem sempre tão à pressa quanto teria sido necessário, com os indivíduos do segundo. Mas é com a grande massa do terceiro, com essa infinidade de ora anjos, ora demónios, sem sequer a consciência disso, que queiramos ou não, mais permanentemente, temos de manter contacto. 2 de outubro de 1956. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje. Com 3 palavrinhas apenas. No passado, com 3 palavrinhas apenas, desafiámos os ouvintes a fazer um pequeno áudio ou enviar um pequeno texto com as palavras calada, fininho e desentulha. Hoje vamos ouvir o que nos enviaram pela seguinte ordem: Antonino Solmer, Adão Contreiras, Lena Bragança Gil e Diana Dionísio. De voz calada ou de timbre baixinho, aparece-me outra folha. É, sai-me do caminho, desentulha! Vós nossa espraiando em brado nesta infinita e redonda planura, temos o mundo todo calado em doida e triste amargura. Em cada sobressalto onde aperta a viuvez, porque fica o mundo calado sofrendo sem altivez. Desentulha a tua voz, o teu coração apertado. Dança como um tigre feroz por cima de qualquer tato. Num arrepio da mente, na sombra de um desaire, tens medo de ser valente da grande loucura te abeirar? Tens um medo fininho de perder o teu emprego? Ele é poucachinho, mas afasta o meu degredo. Desentulha a tua sorte, demônio rechevedinha. Eu sei que não sou forte e a sorte é que me convinha. Ah, que planura no coração, na minha pequena tristeza, ver tudo em aflição e o mundo sem grandeza. Ter um tostão no bolso, um vinteio para gastar, fazer todo o esforço e o mundo não mudar. No braço de toda a gente e passa um arrepio danado, sentir o coração quente e pequenino seu ordenado. Não é justo que assim seja. Mas o que é que hei de eu fazer? Olha, bebo ali uma cerveja e vou para como for. Olha lá o que é que vais dizer! Não te atrevas a tanta ironia! Isto aqui não é só lazer, de quem para um lado assoia. Não sejas maliciosa. Anda aí o inverno quente, mas o verão está invernoso. Na calada da noite branda, num sonho de voz aguda, há esta e toda a demanda de um sentir que nos ajuda. Na calada da noite, aquele homem, fininho de voz grossa, fazia um barulho infernal, só para desentulhar aquele canto do sótão atulhado de coisas esquecidas por um mundo de gente que havia passado por aquela casa que, dizia-se, estava assombrada. Calada, Zirinho, calada, Zirinho, calada, Zirinho, calada, Zirinho, calada. Calada, Zirinho, calada, Zirinho, calada, Zirinho, calada, Zirinho, calada, Zirinho. Vamos agora ouvir o texto de onde saltaram as três palavras: calada, fininho e desentulha. É um poema de Alexandre O'Neill. Fala a sério e fala no gozo. Fala pela calada e fala claro. Fala de veras saboroso. Fala barato e fala caro. Fala ao ouvido, fala ao coração. Falinhas mansas ou palavrão. Fala à miúda, mas fala bem. Fala ao teu pai, mas ouve a tua mãe. Fala francês, fala bel-bel, fala fininho e fala grosso. Desentulha a garganta, levanta o pescoço. Fala com como se falar fosse andar. Fala com elegância, muito e devagar. Com três palavrinhas apenas. O próximo desafio é fazer um pequeno áudio ou texto com outras três palavras que saltaram de um outro texto que depois revelaremos. As palavras são despejo, manifesto, obediente. Os textos ou áudios devem ser pequeninos e podem enviá-los para o e-mail centromariodionisio@gmail.com até ao dia 8 de novembro. Iremos ouvir os áudios e textos que nos chegarem no próximo programa Achada na Rádio, que está marcado para dia 12 de novembro. Relembrando, devem enviar os vossos áudios ou textos para o e-mail centromariodionisio@gmail.com até ao dia 8 de novembro. E as três palavrinhas são despejo, manifesto e obediente. Com três palavrinhas apenas. Desafio criativo! Bora lá! Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Receitas achadas. O inverno de receitas. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio.